trote, grave, ué. Xaneme 313, livre descida 2 mil pés, autorizada sinal 10. 2 mil pés, sinal 10, 6313. Voe a Buco. A Buco, 58. Parou. Controle Salvador, boa noite. Azul 4071, decolou na sua escuta. Azul 4071, contato radar, sobe e mantém nível de voo 360. 360, 4071, não. Europa 083, complete final approach, contact tower frequency 118, decimal 6. 118, decimal 6, Europa 083, bye bye. 86, ajuste no 020. Centro, ajuste no 020. Pátio, Índia, ponte espera 18, 6310. Europa 083, the wind is 210 degrees with 04 knots. Maximum side 1020, could confirm it, let me get down and look at it. Yeah, we have the full inside now, Europa 083. Europa 083, clear to land, runway 10. The wind is now is variable with 04 knots. Okay, clear to land, runway 10, Europa 083. Runway is humid. São 3858, chama Centro Recife, frequência 12545, alternativa 2685. 5827. Agora estou autorizado a linha e manter cabeceira no zero, web 5827. Ali mantém 5827. Europa 083 on the ground at 55, leaving to the right and call 121 decimal 9, good night. To the right, 121 9, Europa 083, good night. Alright. Perfil de saída MOM, transição Froti com curva esquerda, transponder 5161, controle 120 decimal 80. Vamos ser copiado aqui, vamos com 3, decola MOM, transição Froti. Transponder 5161 no controle 1208 e a aerolínea. Qual é a pessoa do número 9? O 604 só continua, né? O 370 que copiou? Não, não tinha copiado o nível. 370 nível autorizado, gol no 604. 370, obrigado, gol no 604. Gol no 604, planejamento correto, chame pronto. Chamará, obrigado, gol no 604. Pronto, boa noite, Europa 083, runway, please. Boa noite, Europa 083, taxi by Alpha, Juliet, stand 11. Alpha, Juliet, stand 11, Europa 083. Solo no Salvador, trip 521 no meio, está pronto para o puxo acionamento, pátio 3. Pátio 3, está livre, chame para o táxi, trip 521 no meio. Ciente, 521 no meio. Sol, meu bravo, livre descida, 2000 pés, ajuste no 020. Reporte na final da 10. Cheque o trem, livre pouso na 10, vento 300 graus com 4 nós, altímetro no 020, pista molhada. Ciente, trem embaixo travado, pista molhada, livre pouso 6313. Objeto 5827, decolado ao 57, controle 120 decimal 8, bom voo. 208, Webjet 5827, mal trabalho. Controle, Salvador, 5827 decolado, passou 2000 na Dael. Jet 5827, contato radar, sobe mantém nível de voo 360. Sobe mantém 360, dá presente, pode voar Dael, Oleda? Oi, Dael. Voa Dael, vai virar 5827. Braço da Companhia Nacional. Time? Oxaner 63, zona 0, ponto de espera, zona 0, tá pronto. Gente, mantém o ponto de espera. Zero ali, mantenho no zero. É a 310 ali, mano. Azul 4071 no Chama Centro Recife, 1251, alterno no 3325. 251-3325, Azul 4071. Boa noite. Boa noite. 20, táxi em frente, chama para ingresso, parte principal. Ciente em frente, chamará para ingresso. 3, solo 00, livra direita, mantenha a frequência, táxi via Alfa, repórter da Juliette. Ok, mantenha a frequência, livrando via Alfa, repórter da Juliette, 6319. 083, taxi via Juliet, gate 11. 310, a linha decola da 10, vento calmo. A linha decola 6310. Gate 3, taxi via Juliet, gate 11. Juliet, gate 11, Europa 08. Antes do pátio, 5521 no meio, está visual com aeronave da Air Europa. Descente a paz do Air Europa, segue em frente, Índia Alpha no ponto de espera, torre 1 na noite, decimal 6. Descente via Índia Alpha, 18:6 quando pronto. Muito obrigado, senhor, um bom final de semana e boa noite. Na escuta. Chamou o Gomes, afirmo. Quando pronto para pushback acionamento, chame na frequência da torre ou no noite decimal 6. Chamará o número 86, obrigado. Boa noite. Então número 4. Portão 4 para via Juliette, 6313. Mesmo 0, decolado ao 02, controle 120, decimal 8, bom voo. 080. Torre Cordial, boa noite, Trip 5216, pronto, ponto de espera. Trip 5216, linha mantém 10. A linha mantém. O meu Bravo no localizador, compete final, chame torre no 86. Bravo. Controle, eu sou na 6310, pista da Caju, boa noite. Chama 6310, contato radar, sobe e mantém nível de voo 350, serviço de vigilância. 350, 6310. 5216, linha decola da 10, vento calmo. Nível de decolar, 5216. Olha, o F-75827 pode chamar o centro? Chame o centro, 1251 no 3325, 5827. 251 3325, F-75827. 5216, decolado ao 04, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, chamará, obrigado, boa noite. Pós o pouso, o Alfão meu Bravo aí vai para o hangar da Aerostar. Gente. Torre Salvador, boa noite, Trip 52, no meia. Trip 52, no meia, contato radar, sobe e mantém nível de voo, 150, serviço de vigilância. Bem, 52, no meia, sessão 50. Controle 6310, poderia voar com o Prode Aracaju? Aguarde a atualização do centro. 6310, centro. Torre Salvador 1904, posição 6, estacionamento. autoridade, chama para o táxi. Camarada, voe Conde. Bravo Conde, 5216. Controle Salvador, 3305, com informação express. 3305, identifique. Daí se mantenha 050, chegada Mari. 050 na Mari, 3305. Meu Bravo, Solo 07, livre à direita, táxi na frequência via Alfa, repartente da Juliette. É 310, autorizado Aracaju. Autorizado Aracaju, 6310. Pode manter a nossa frequência, táxi na nossa frequência Alfa Romeo Bravo. Para o táxi, o voo no dia 04, 102 a bordo, alterna Recife, 3 horas e 40 minutos. Repetir os dados, por favor. 102 a bordo, alternativa Recife, 3 horas e 48 minutos. Para o táxi, o voo no dia 04. 604, transição está chegando entrecortada, poderia repetir apenas pessoas a bordo? 112, 102, voo 604. 112 a bordo, altímetro 1020, táxi via Índia Alfa, parte pronto, ponte espera. Índia Alfa, cruzará pronto, ponte espera, voo 604. 2545, alterno 2685. 2545, 2685. 4209, livre descida para 2000 pés, ajuste no 020. Autorizada final no 0. 2000 pés, está dando 020, autorizado final ILS, reportar estabilizado, 4209. No 604, a linha decola da 10, vento calmo, altímetro no 020. A linha decola da 10, Golf 04. Táxi via Lima, Mike, Quebec, chama na Quebec para o cruzamento. Estou Vicente. Livre descida para 3000 pés, ajuste no 020. 3000 no 020, 3305. Número 04, decolado ao 14, controle 120 decimal 8, bom voo. 108, obrigado, boa noite. Controle Goro 604, boa noite. Goro 604, contato radar, subir mantém nível de voo 370, vigilância. 370. Após o cruzamento, livre táxi até o pátio 5, frequência livre estacionar. Controle Salvador, até 3305, referência de Zaf, pode continuar descida a 2000 pés. 3000 pés, 3305. vai atingir o 3000, tá? 3305. Ciente. Localizadora do 4209. Do 4209, complete final, chame torre no 86. 3286, 4209, 305 autorizado, 2000 pés, reporte na final da pista no zero. 2000 pés, chamarei no final, 3305. Tá, 2,5 milhas do externo, localizador. 4209, reporte externo. Tá lá no externo, 4209. Salvador, web 6747 na ponte 5 com X-ray. Obrigado. Salvador, web 6747 com X-ray no portão 5. Sente sede prevista da EULE da Bridge, aguarde cópia. É, olha da Bridge, né, acho que... Passou externo, baixou e travou com a 209. 209, livre pouso na 10, vento calmo, altímetro no 020, pista molhada. 1020, altímetro, livre pouso na 10, 4209. Controle Salvador, 3305, está aproximadamente de 3 milhas do tráfego na final. É, se necessário, irá fazer um 360 em cima do Índia Serra, mantendo 1.700 pés. Você está com velocidade compatível, prossiga na aproximação, vou checar com a torre, só um momento. 3305. Prosseguindo na aproximação, aguarde pista livre, chame torre 18-6. Prosseguindo, chame torre 18-6, 3305. Salvador, TAM 3305, na final, baixar travado. TAM 3305, vento 260 graus com 3 nós, altímetro no 020, pista molhada, guarde pista livre. Guardando pista livre, 3305. Trip 5216, após Conde Aracaju. Chame o Centro Recife, 12545, alternativa 12685. Gente, 12545, 2085. Poderíamos chamar da presente? Atenção, é solicitar o nível.